447, Lima TKB 010. A Lima TKB 010, 447. Hotel Oscar Zulu para pouso na Rema? Vai para a parte 3 de Salvador. Gente, após o setor norte da torre, o Hotel Oscar Zulu. O vento 090 graus, 13 nós. O ajuste no 0, 111. Separar através de nós, Zulu. Hotel Oscar Zulu, sente que o passe 3 encontre disponível para pouso. Gente, boa tarde, mantém ponto zero. Mantém. Passou 2-0, decolado aos 4-6, sendo agora o controle em 1-9-8. Afirmativo, controle 19-8, grato. Eco do novembro, decolado aos 4-6, sendo agora o controle em 1-9-8. 19-8, novembro. Se possível, senhorita, eu vou passar esse instrumento, já foi citado aqui, se pudesse retornar e passar na 35. Gente, então reporte na final do 35, Eco Zulu novembro. Passar na final da 35, galera. Time 447, decolado aos 47, chame controle em 1-9-8. 19-8, boa tarde. O Eco Zulu leva na escuta da torre? Cruz November, tá retornando aqui, senhorita, tá reportando na final da 35. Gente! Zulu, tráfego avistado, autores, evite sobrevoo na base aérea, aeronave complexiona e tem no ponto de espera. Autorizado cruzamento, reporte em solo controlado, hotel Oscar Zulu. Reporta na Sofia Zulu. O hotel Oscar Zulu reporta solo controlado no PAD 3. Reporta na Zulu. Gente, aproximação, autorização para pouso, ajuste no 0. Uma colega minha. Ele 11, aguardando. Passaria 2230, Lente 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, O Ecos no novembro, faça o 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Boa tarde, 3220, ponto de espera próximo. 3205, boa tarde, mantenha o ponto de espera, temos aeronave já passando externo para funcionar 190. Gente. O Ecos no novembro, escutou a torre? Afirmativa, iniciou 360 pela esquerda. Gente, reporte reinterceptando. Reportará reinterceptar, Malvera. Como é que usou visual com o Airbus da Avianca? Afirmo. Gente, é como número 2 chegou no aeródromo? Afirmo. Gente, vai com o como número 2 no aeródromo, repartindo a curta para autorização para pouso, é 5090. Porta lá, novela. A série 2230, decolada 51, chame controle em 1998. 098 vai chamar, até já. O Xené 63195, livre pouso na 0, vento 1900 graus, 0,52. Livre pouso na 90, 6315. Hotel Casulu, chame Saulo e 1919 pra cópia. Torre Salvador, boa, trip 5240, 5 milhas externo visual. Trip 5240, boa tarde, continua aproximação, segundo para pouso, ajuste na 011. Reporte baixado e travado. Ou no 01, não reportará. Tá 3805, visual com ervas da Avianca na curtíssima. Afirmo. Após o pouso no mesmo, ali mantém cabeceira 10. Posso passar de aeronave ali, mantém 190. Boa, Real, compassando a Tasca Azul. Prossiga a Tasca Azul. É, para, está pressionado, controle da colagem, 4-3. Boa, Tasca Azul, está presente, vento 1-0-0 graus, 1-5-9, livre de colagem, 20 sobrevoo na base aérea, naves estão no taxiano e no ponto de espera. Gente, taxiano. Colo novembro, final da 35, baixado travado. Colo novembro, livre pouso na 35, vento 1-0-0 graus, 0-5-9. Novembro, pouso autorizado. Hotel Casulu, fora do sol. Hotel Casulu, fora do sol, 5-3, mantém o escute, reporte para pouso na R1. Bom. O Xané 6315, no sol 5-3, livre direito, chame sol, 1-2-1-2-1-9. Livre 2-1-9, vai 3-1-3. Então, 3805, vento 1-0-0 graus, 1-5-9, livre decolagem da 1-0. Livre decolagem 1-0, 3805, oposto controle da 1-0. Atrás vai formal, vento 1-0 graus e 69, reporte solo controlado. Por favor. Colegas 1-9-5-4, autorizado back 3, reporte vista aí. 32 do Nomeia, visual com a TR da Cristina, visual. Após o pouso mesmo, a Lima tem cabeceira 1-0. Pouso 30, Lima tem 1-0, tá? 32. 5240, livre pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 0-6-9. Ciente, livre pouso, baixo e travou 5240. Só 3805, decolado 55, sabe controle em 1-1-9-8. 19-8, obrigado. Zero graus, 159. Gente, não fala 55, livre corte. Trip 5240, no solo 56, livre à direita, chame solo 1, 521, boa tarde, mantém a posição. Só 3216, mantém a posição e aguarda o contrário da colagem. Aguardar o 3216, agora livre decolagem 0, vento 1-0-0 graus, 0-6-9. Livre decolagem 0, 3216. Era 2521, alinha e mantém cabeceira 1-0. Então, 3216, decolagem 59, chame agora o controle em 1-1-9-8. 19-8, obrigado. Torre Bom 600, ponte espera pronto. Bom 600, boa tarde, Matheus, boa tarde. Sete. Era 2521, 91-0 graus, 159, livre decolagem 1-0. Comando 600, após a rolagem da Embraer da Força Aérea sua frente, eu nem mantenho cabeceira no zero. O voo 600 copiou a torre? Negativo, pode alinhar? Autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Ali mantém no 600. Fuso aéreo 2521, no decolador 01, no chão de controle, em 1, 19.8. Sim, 19.8. Oi, Salvador, gol 1924, ponto espera 10, tá pronto. 1924, boa tarde, bateu ponto espera. Uno 600, vento 100 graus, 159, livre decolagem da 10. Livre decolagem no 0, com 600. Salvador, boa tarde, azul 41 no meia. Azul 41 no meia, boa tarde. Continua a aproximação, a parte do externo baixado travado, o assistindo a 01. Gente, a 01 está baixado travado agora, azul. O no 600, decolado 02, chama agora o controle em 1, 19.8. 98, boa. Azul 416, tráfego avistado, leve pouso na 0, vento 100 graus, no 3 nós. Tem livre pouso azul 41 ou no meia. 924 visual com a Embraer da Azul na curta zona 0. Visual. Faz o pouso mesmo, mas nem mantém cabeceiro na 0. Faz o azul e mantém o nau de espaço. O voo 924 decola, fica autorizado? Ah, positivo. Eu teria até decolado bem antes. Mas de imediato. Sente, mas a aeronave decolou, só sente, tem o mesmo perfil de saída. Tem que fazer uma separação entre a sua aeronave e a da outra. Ok, decola quando autorizar. Torre Roxo, chamei a 320 na final, bom dia, vai passar o externo. Chanel 6320, bom dia, custo de aproximação, informo que a aeronave está, vai iniciar a rolagem de alguns instantes. O Oxanel 091, custo de aproximação, é uma pista livre. O Oxanel 6320. Continuando o guardando, pista livre 6320. Mas considere o gol 924, mantém a posição. Mantém a posição, o gol 924, passou o que você espera. Bem, então, auto-agilize. O gol 924. Utilizando o voo 924. Azul 41 no meio do sol 06, utilizando a liberação da pista. Sim. Voo 924, vento 100 graus e no meio nós devido a colagem zona 0. Autorizado, voo 924. Chanel 6320, com a aproximação, aguardando autorização para pouso. Reduza a velocidade por gentileza. Estamos na velocidade mínima já, 6320. Chanel 6320, vento 100 graus, 169, livre pouso na 10. Livre O gol 1924, acione 5464 no transponder, decolada 08, chame controle em 1119.8. 4-6-4, 9-8, gol 1924. Oxa, né, 6320, no solo ao 09, no direita, chame solo em 1129. 219, pode livrar o 6320. 187 autorizado, alinhar e manter cabeceira no 0. Santos, Volume Zulu, é o segundo para decolagem da 1-0. Tá, 3283.0, Santos 3283, alinha e mantém cabeceira 1-0. Aqui mantém, tá, 3283. Combo 7 decolado aos 1-1, chame controle em 1 no 9-8. Combo 7 chama controle 3-3, após a decolagem, irá manter para o voo até 5.000 e aguardar a liberação do controle, certo? Certo, TAM 3283. O TAM 3283, vento 120 graus, 13 horas, teve decolagem da 1-0, mandando para o voo até 5.000 até a liberação do controle. Certo, TAM 3283, mantendo para o voo até 5.000, aguardando a liberação do controle. Torre Salvador, TRIP 5595, estabilizado no curso localizador. TRIP 5595, sem aproximação, autorização para pouso, ajuste na 0-1. Na 0-1-1. 3-2-3, decolado trunfado, sendo controle, em 1-1-9-8, mantém a prova até 5.000, Gilete, estamos no Zulu, a linha decolar separada. Autorizado, a linha decolar separada, 1-0. Gilete, estamos no Zulu, vento 1-2-0 graus, 1-4 nós. Oi, Salvador. Boa tarde, gol na 3. Passou externo, trip 5595. Trip 5595, tráfego avistado, livre pouso no 0, vento no 20 graus e no 59. Livre pouso para trip 5595. Juliette, estamos no Lu, decolado 06, chame controle em 119, decimal 8. Restrita ao meu pé, até liberação do mesmo. Restrita ao meu pé, o Juliette, estamos no Lu, vai chamar o controle agora 198, muito grato, até a volta. Rolou 394 como número 1 pra decolagem no zero, firme? É, rolou 333 como número 1. Certo, voo no 336, a Lima tem cabeceirão no zero. A Lima tem no zero, no 333. 5595, no solo 8, linha direita, e sendo solo 1 no 21, décimo 9. 2, 1, 9. Uno triplo 3, vento 120 graus, 169, posição 0, 11, livre decolagem dono 0. Livre decolagem dono 0, voo no 333. Bravo, estamos sem a botar, sem apertar. Center Taxi, o Bravo, Tango, Sierra. O 23294, alinha e mantém cabeceira 1 a 0. Triplo 3, decolado 220, chame controle em 1198. 1198 no 333, obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, é o Tango Serra Alfa. Tango Serra Alfa, boa tarde, hoje ajuste no 011, vento 110 graus, 149, reporte final de 3 milhas da 17. Reportará 3 milhas, Tango Serra Alfa. Corona 394, você aguarda alguns instantes, vamos ter separação para lá, você falou à sua frente. Serra Alvo, passa um 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. 360 pela esquerda, Serra Alvo. Torres, Hotel Politana, muito boa tarde, 35626. 35626, boa tarde, hoje no 0111, com sua aproximação, aguardando pista livre, o vento 100 graus, 14 nós. Aciente, aguardando pista livre, 35626. Todo 394, vento 110 graus, 14 nós, devido a colagem da 10. Alfa visual com ATR da Trip que passou do externo. Passei. E compro aqui como número 2 para pouso no aeródromo. É favor repetir a mensagem? Confirme? É favor repetir a mensagem, senhora? Tem compro aqui como número 2. Primeiro o Trip vai pousar, o senhor sai como número 2 para pouso no aeródromo. Passei. Confirme parte do estacionamento? Irá ficar angarado na Abaeté, táxi aéreo. Gente, o Tango Serra Alfa, como número 2 já pouso no aeródromo. Trip 5626, informa o tráfego à sua esquerda, a 1.500 pés, visual com seu tráfego, no horário definido na sua aproximação, o vento 120 graus, 139, vive pouso na 10. Trip 5626, gente. Obrigado. Uno 394, decolado 24, chame controle em 1198. 98, vou no 394. Guardião 06 para o senhor. O Guardião 06, reporte quando pronto para decolar. Isso aí, como tem um tráfego a uma milha da pista 197 para pouso. Gente, o Guardião 06 comprou o para de Itapuã. O vento 120 graus e no 39, interferir com o eixo da 197. 35 tem livre decolagem, só confirme o comandante. O Tango Serra Alfa livre pouso na 7. Já fora do solo, Guardião 06. Ciente, Guardião 06, decolado 1126, foi na proa do farol de Chapona, me escute agora transferência. Ciente. Trip 5626, no solo 26, livre direita, solo em 1219. Trip 5626, livre direita, solo 1219. Tango C Alfa no solo 26, livre direita e eu estou na frequência livre. Guardião 06, assim que bloquear o farol de Itapuã, transferência 19-8, até a volta, 06. Sete. Muito boa tarde, Papai Corrão. O meu Golf Vitor. O meu Golf Vitor, 1-0 ou 1-7? Atenção, senhor, inicialmente 1-0. 1-0 da presente, encurte a base a critério da aproximação do comandante. Chame o final checado no 1-0, Romeu Golf Vitor. Ok, vai agilizar, apontar a sinal da 1-0 com a cheque do trem. Afirmativo, 1011 no altímetro, 120 com 14 ao vento. Romeu Golf Vitor. Guardião 06, torre. Guardião 06, na escuta. Golf Vitor, pista 1-0, pouso autorizado, 120 graus, 15 nós. Romeu Golf Vitor. Golf Vitor, livre pouso na 1-0, cotrim baixado, checar. Papá Romeu Bravo, tá em estacionamento autorizado e táxi, chama na interseção Paulo 7 para ingresso. Papá Romeu, correção, Papa Tango Romeu, Golf Vito no solo 32 direito, é Samuel Sol 29. Quatro oito meia, boa tarde, aliás, decolar pistão no zero, autorizado, vento 1 no 0 graus, 1 no 4 nós. O RN decolado Via pista é porte, correção, cruzamento, ah, esquerda via pista mesmo, pista 17, reporte já de ponto, Bravo Tango Sierra. Trip 5486, decolado aos 35, chame o controle agora em 1, 19, decimal 8, boa viagem. 19,8, muito obrigado, está em retorno. Papa Romeu Bravo Tango Serra, tá pronta? 1 no 0 graus, 13,9, decolagem autorizada, pista no 7. Bravo Tango Sierra. 4-8 Salvador, Oxalé 6263-26 no localizador visual. 6326-7 do tráfego avistado, continua aproximação, aguarde autorização para o pouso. Informação de tráfego, um King Air decolando pista no 7, não interferir na aproximação. Continue, aguarde autorização para o pouso, altímetro 10-11, vento 7-13. Obrigado, aguardando 6326. Papa Romeo Bravo Tango Serra, decolado aos 3-8, controle 119-8, tempo de viagem. 119-8, obrigado, bom trabalho. Oxalé 6326, pista no zero, pouso autorizado, 110 graus, 14 nós, altímetro no zero, no zero. Oxa. No zero, no zero, pouso autorizado, 6326. Salvador, Papa Tango Juliette Bravo Delta, na longa final da 1-7. Bravo Delta, longa final no 7, continue, reporte na curta, checado o trem, Bravo Delta, é o 1-0 ou no 7 mesmo? 1-7, é. No 7, conforme, continue com a liberação pro pouso, Bravo Delta. Juliette Bravo Delta. Salvador, boa tarde, Xené 6142, ponte de espera da 1-0, pronto. 6142, pista 1-0, autorizado aliás e manter. Ali mantém na 1-0, 6142. O Bravo Delta avistado, checa o trem, vento 1-0 graus com 14 nós, pouso autorizado, Bravo Delta. Livros na 1-7, Juliette Bravo Delta tem embraçado e cheque parado. Na 3-2-1, no solo 4-1, direita via Eco, 1-2-1-9. Direita via Eco, 2-1-9, e acelera 6-3-2-6, boa. Oxalé 6142, decolagem autorizada, 110 graus com 15 nós, altímetro 0, 1-0, 1010. 6142, tem livre decolagem da 1-0. Papa-Tango, direto Bravo Delta, o solo aos 43, à direita vai até, estacionar frequência livre, tenha uma boa tarde. Xenem 142, decolado aos 43, controle 1, 9, 8, boa viagem. 198, obrigado, 6142.